deixa a fama subir pra sua cabeça. Não é ela que vai fazer você com que se esqueça. Os manos também merecem um pouco de respeito. É por isso que eu trago aqui e falo dos venenos que existe no gueto. Então veja bem o modo como aqui funciona. São poucos louvados no meio das anaconda. Na frente de pagar de simpático, demonstrando fidelidade. Mas você sabe que a maldade é parceira da falsidade. Pego de exemplo pessoa do nosso cotidiano. Esquece o chegado, considerado como humano pelas ideias trocadas e admirações pessoais. Mas você nem sabe do que o ser humano é capaz. De só lembrar de você quando precisa de algo, apontar o culpado, mesmo também dando errado. Estragando a amizade pelo fato de se achar o pá. Se falar que nem fede, nem destino tem pra defecar. Tem mais, vou citar, pode pá, porque não é pouco. Adora apagar de estrelinha, atravessando a pegada dos outros. Pensar que passa batido porque tem o conhecimento, escorre. Tá ligado que após a festa de brinde vem o porre. Pode ficar primão, que eu não me iludo, eu sou cauteloso. Deixo nas mãos de Deus, se faça justiça ao troco. Quando cair na real e ver que perdeu seu tempo pra querer ser alguma coisa na vida, sem nada tá valendo. E nem sequer o Ventura pensa em ser criminoso. Sua mãe é uma guerreira e não merece esse desgosto. Não sou conselheiro, nem muito menos falso profeta. Apenas fala a verdade usando as palavras corretas. Maldito é o homem que confia em outro homem. Um pé à frente, outro atrás. Preste atenção e tome de exemplo a ideia que corta e não esquece. Quem muito rápido sobe, quanto mais rápido desce. Maldito é o homem que confia em outro homem. Um pé à frente, outro atrás. Preste atenção e tome de exemplo a ideia que corta e não esquece. Quem muito rápido sobe, quanto mais rápido desce. Neto nasceu na favela, mas sei pra nem lembrar dela. A fama subiu pra mente, aí mano, já era. Ferida deixa sequelas, não tem como evitar. Vou te reconhecer em qualquer lugar que vá. Pelo jeito de andar, de falar, de agir. Mudar suas origens, nem o vivo pitangue. Se é preciso mentir pra ganhar dinheiro, falsidade é escudo, mata o próprio companheiro. É preciso ser ligeiro pra escapar desses picos. Tipo Caim e Abel, Judas e Jesus Cristo. Se esquivar é difícil, diz pra mim quem é quem. Vai saber quem quer seu mal ou quem quer seu bem. Rap pra mim é lei, pra muitos é brincadeira. Não quero sua fama mentirosa e passageira. Tipo o resto de poeira que o vento leva embora. Tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora. Se quem já pediu esmola, hoje paga de burguês. Que mano, que nada, agora é a sua vez. Tanto faz, tanto fez, quem vai chorar, quem vai sorrir. No palco bandidão, o Super MC já não tá nem aí pro real cotidiano. Dinheiro é o que manda, de marca é os pano. Vive de engano, se acha o superior. Do pó para o pó, volta onde tudo começou. Maldito é o homem que confia em outro homem. Um pé à frente, outro atrás. Preste atenção e tome de exemplo a ideia que corta e não esquece. Quem muito rápido sobe, quanto mais rápido desce. Maldito é o homem que confia em outro homem. Um pé à frente, outro atrás. Preste atenção e tome de exemplo a ideia que corta e não esquece. Quem muito rápido sobe, quanto mais rápido desce. Demorou, réu, chegou, trincou no som, é nóis, 2010. Brunão demente sagaz, é mais um mente pensante da família eficaz.